vai, rapá, presta atenção, cê errou demais, agora perdeu doidão, saca. Entra no clima que os bunnies já tão ligados. E o Alice, tu me diz o que é que eu faço confinado. Ele dorme demais, por isso tem que pagar. Agora é sua vez, não vai ter pra onde escapar. É ordem do meu chefão, foi ele que me enviou. Menino, cê tá devendo, teu joelho é teu clamor. Pode pedir perdão, que o chefe já vem vindo com a coroa da vida, por isso ele é imbatível. Não tem pra onde tu correr, muito menos tu andar. Se tu tentar reagir, a gente vai te atropelar. Se é pra matar, mata, mas o chefe ressuscita. Eu trouxe os papéis e ele trouxe as escritas. Ele já está aqui, agora para e pensa. Deixou o livro sagrado, eis aqui tua recompensa. Então volta, não importa quantos patrões tu deve. Mandou tá feito, o desejo do mestre que jaz, vai. Descansa em paz, rapaz, mesmo que esteja morto, viverás. Então volta, não importa quantos patrões tu deve. Mandou tá feito, o desejo do mestre que jaz, vai. Descansa em paz, rapaz, mesmo que esteja morto, viverás. Vamos que vamos, sans, moleque aqui tá maquinado. É rajada de versículo na cara dos finados. Prepara os pente, sente a munição. Alvo localizado, acerto no coração. Tiro certeiro sem direito a revide. Aqui considerado atirador de elite. Na missão tô nativa, inimigo perde a calma. A palavra vai quando volta traz alma. Tô na contenção, mas aí sem o ferro. Sempre na disposição, mano, saqueando o inferno. Fui programado pra trombar com parasita. Aquele mesmo exposto do céu, comedor de carniça. É na rima, no rap em nome do senhor. Sou tipo um furacão, devastando o opressor. Assim que é, doutor, sem os venenos. Desculpa aí, foram ordens do Supremo. Então volta, não importa quantos patrões tu deve. Mandou tá feito, o desejo do mestre que jaz, vai. Descansa em paz, rapaz, mesmo que esteja morto, viverás. Então volta, não importa quantos patrões tu deve. Mandou tá feito, o desejo do mestre que jaz, vai. Descansa em paz, rapaz, mesmo que esteja morto, viverás. Então volta, não importa quantos patrões tu deve. Mandou tá feito, o desejo do mestre que jaz, vai. Descansa em paz, rapaz, mesmo que esteja morto, viverás. Então volta, não importa quantos patrões tu deve. Mandou tá feito, o desejo do mestre que jaz, vai. Descansa em paz, rapaz, mesmo que esteja morto, viverás.